começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, eu sou o Diego Valadares, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar, música no seu rádio a partir de agora, viu? Desde já um abraço a todos vocês, amigos, que compõem as equipes, né, de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro, que são nossas afiliadas, aqui a nossa central de produção, nossas parceiras. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. E claro, a todos vocês, amigos ouvintes, que nos dão a honra da audiência, né? Também a todos os internautas que acessam www.radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil, do mundo, e ouve o nosso Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, João Bosco e Vinícius. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Agora me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Agora me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Meu beijo de novo. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo José Ismael e a sua esposa Rosemara. Também a Elisa, os amigos aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Minha querida Vânia Rocha, aí da 90.9, todos da equipe. Um abraço a todos vocês, tá bom? Meu amigo Coruja, o Sabino, a Márcia, a Fátima, tantos e tantos ouvintes nós temos aí nessa linda cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, viu? Patrícia Maiara, em Santa Luzia. Ido para o Estadão do Maranhão, Márcia Farias, Evineu de Brito, todos vocês. Aí, Quinca, meu amigo Quinca, o cabra danado aí da cidade, né? Um abraço, muito obrigado, viu? Leandro Rui, os amigos da Cidade News FM, de Barra do Bugres, Mato Grosso, exibindo nosso programa. Muito obrigado, minha querida Paula Daiane de Lavras do Sul, ouvindo pela Local FM. Um beijo pra você, viu? Paula Daiane, muito obrigado pelo carinho, tá bom, querida? Canta bonito, Zé Ricardo e Thiago. O que é que eu fiz ontem à noite? Sei lá. Pelo tanto que você bebeu, não imagino o que aconteceu. Vai no espelho e olha a sua cara, tá de olho roxo, a cabeça raspada. Vai na garagem e olha o seu carro, tá todo sujo, todo amassado. E essa aliança no seu dedo, tá doido, meu amigo? Você casou, não tem mais jeito. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, eu casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, casei sem perceber. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, casei sem perceber. E pra cantar com a gente, os bêbados do Brasil, Bruninho Davi! Olha aí, moçada! E aí, Goiânia? Canta aí pra gente! Simbora aí! Pelo tanto que você bebeu, nem imagino o que aconteceu. Lá no espelho e olha a sua cara, de olho roxo, a cara toda amassada. Lá na garagem olha o Camaro, ele tá sujo, tá todo amassado. E essa aliança no seu pelo, tá doido, meu amigo? Você casou, você não jeito. O que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, eu casei, como é que faz? O que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, eu casei sem perceber. O que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, eu casei, como é que faz? O que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, eu casei sem perceber. O que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, eu casei sem perceber. O que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, eu casei, como é que faz? O que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, eu casei sem perceber. Ei, cansou, né, safado? Se beber, oh, não case. E se for beber, chama nós. Eu quero casar com as goianas. Maravilha, maravilha, mulher. Mundo Sertanejo, é isso aí. Música e alegria. Quero mandar um abraço carinhoso aqui a minha querida Lu Moreninha, de Berilo, Minas Gerais. Um abraço aos amigos de Berilo, que, da Rádio Ará FM, que exibe o nosso programa. Reginaldo Franco, todos da equipe da Rádio Ará FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Mancha Negra. Mancha Negra, de Taberá, interior de São Paulo. Mancha Negra é cantor, é compositor, faz muitos shows aí no interior de São Paulo, aí na cidade de Taberá e toda a região. Valeu, Mancha Negra, sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Meu amigo Zezito Martins, comunicador aí de Araçuaí, Minas Gerais, os amigos da Rádio Kauai FM. Um abraço ao Zezito Martins. Juninho dos Frangos, Dona Terezinha, aí da região rural de Virgem da Lapa, Minas Gerais. Eles não perdem um só Mundo Sertanejo. A Valdirene Pereira, em Serra Azul, São Paulo. A todos vocês aí de Serra Azul, muito obrigado. Um abraço carinhoso, viu? A Cristina Silva, em Salvador, na Bahia, também não perde o nosso programa. Quem vai cantar bonito agora no quadro Ao Som da Viola? Jean Giovanni, Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã, quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de ir te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim e sem medo eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto me esfria o café, e uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é que nem dormindo eu consigo te esquecer. Forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é que nem dormindo eu consigo te esquecer. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Desse mundo fazem amor. Sim. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Vocês. Paz deste mundo fazem amor gostoso como a gente fez. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, estamos de volta. Um abraço, minha querida Marlene Alves, em Guariba, no Mato Grosso. Um abraço a todos vocês de Guariba, aí no Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. A Célia Alves, em Gurupi, no Tocantins. Oh, muito obrigado aos amigos da Rádio Felicidade FM, em Três Pontas, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Meu amigo, o Zé dos Passos, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais, os amigos da Beira Rio FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso aí em toda a região. Meu amigo André Luiz, em São Francisco, os amigos da Rádio São Francisco, né? FM, ouvindo, exibindo o nosso programa. O André Luiz, Alcirene, o Sávio e todos os ouvintes aí da Rádio São Francisco, muito obrigado a todos vocês, viu? Mais um abraço carinhoso aqui aos amigos da Rádio Vitória FM, Cláudio Teles e todos da equipe da Rádio Vitória FM em Cocalzinho, Estadão de Goiás, próximo a Brasília.

achei errado, peço me perdoa. Já quebrei a cara por aí à toa. Aprendi, te amo, te preciso. Errar é humano, todo mundo erra. Acaba de vez com essa guerra, a gente já se machucou. Errar é humano, já paguei do meu pecado. Diga que tô perdoado, dá de volta o seu amor. Fale com a saudade, me procure dentro do seu coração. Machuquei seu peito, sei que fui bandido, mas eu tô sofrendo, tô arrependido. Andei na contramão, não tive juízo. Não nasci errado, peço me perdoa. Já quebrei a cara por aí à toa. Aprendi que te amo, te preciso. Errar é humano, todo mundo erra. Acaba de vez com essa guerra, a gente já se machucou. Errar é humano, já paguei pro meu pecado. Diga que tô perdoado, dá de volta o seu amor. De vez com essa guerra, a gente já se machucou. Errar é humano, já paguei pro meu pecado. Diga que sou perdoado, dá de volta o seu amor. Maravilha, maravilha! Um abraço carinhoso a todos os amigos da Rádio Cidade FM de Castelo de Sonhos, no Pará, exibindo o nosso programa. Minha querida Cristina Vermect, o programa todos os dias, das 19h30 às 20h30, da Rádio Cidade FM em Castelo de Sonhos, né? Muito obrigado, viu, Cristine? Um beijo pra você, muito obrigado por estar tocando aí minhas músicas na programação local da rádio. Diego Valadares fazendo sucesso aí em Castelo de Sonhos, no Pará. Programa todos os dias, das 19h30 às 20h30. Meu amigo José Nilton, em Taiobeiras, Minas Gerais. Valeu, José Nilton! Sempre interagindo comigo no Facebook. Obrigado, meu amigo. Jorge Matheus canta Boa Beija-Flor. Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece beija-flor que vai de boca em boca por aí, que suga todo o meu amor enquanto enjoa, põe fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. A sua vida de aventuras você vai seguir. Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Sentir o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão. Se soubesse verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí, e suga todo meu amor, e quando enjoa põe fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procuro logo novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui.

Ivan e Leonardo cantou para vocês Beber, Beber. Legal essa música, né? Muito obrigado a todos vocês, amigos, ouvintes aí da linda cidade de Berilo, Minas Gerais. Reginaldo Franco diz que o programa é audiência total aí na cidade, né? Toda a cidade e região. Também os amigos de Guarapari, Espírito Santo, ouvindo pela Rádio Sim AM. Meu amigo Herbert Souza, em Viana, no Espírito Santo, sempre interagindo comigo no Facebook. É nosso ouvinte assíduo aí em Viana, Espírito Santo. Valeu, Herbert Souza, cabra danado. Ele diz que é muito fã também do Rafael Silva, né? É, com razão, Rafael Silva canta muito bem. Meu amigo Edilson Pereira, em Jauru, no Mato Grosso, muito obrigado pela audiência. A Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, também ouvindo o Mundo Sertanejo. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais. A Maria da Paz Rodrigues, também, em Porto Franco, no Maranhão. Não perde um só programa Mundo Sertanejo. Quero mandar um abraço caroso, meu amigo Lindomar Rodrigues, em Botucatu, São Paulo. Canta muito bem, faz muito sucesso na região. Lindomar Rodrigues, parabéns pelo sucesso, tá, meu amigo? E vai cantar agora pra todos os nossos ouvintes. Lindomar Rodrigues, canta! Rosa Açucena que nasceu na lama, que se fez dama entre os lodaçais, conhece o frio, pois nasceu no brejo, por entre os beijos de outros iguais. Bem que podia ter se feito nada, incentivada pelo seu lugar. Pouco se cobra de quem vem da lama, não se reclama, pouco tem a dar. Porém, ainda que ninguém lhe cobre, Rosa Açucena preferiu ser nobre, flor delicada de se tocar. Na escuridão fez clarear seu lume, como um incenso fez o seu perfume, que purifica aquele lugar. Também conheço outra Rosa Açucena, figura ingênua de baixos locais. Conhece o frio, pois dormiu na noite, entre os açoites de cenas banais. Fruto do encontro de pecados loucos, e foi tão pouco que herdou dos seus. Foi embalada por braços profanos, só desenganos a vida lhe deu. Porém, ainda que nesse ambiente, Rosa Açucena preferiu ser gente, dando a si mesma o que alguém negou. Fez o amado transformar-se em doce, usou do amor como se dela fosse, também tornou-se uma nobre flor. Fez o amado transformar-se em doce, usou do amor como se dela fosse, também tornou-se uma nobre flor. Fez o amado transformar-se em doce, usou do amor como se dela. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, levando até vocês muita música, muita alegria. Eu agradeço a todos vocês que durante toda a semana nos deram a honra da audiência, viu? Continue sempre assim, não me deixe só, não desligue o rádio, não sai da sintonia. Mundo Sertanejo fica por aqui. Bom finalzão de semana para todo mundo. Uma ótima semana, final de semana, né? Sexta-feira Santa, sabadão da Aleluia,